A terceira série do Três Pistas está de regresso com 15 novas sessões. Todos os dias, às 9 da noite. Esta semana, segunda-feira, Born a Lion e The Punk Sportif. Terça-feira, Nuno Prata, JP Simões e Syndicate. Quarta-feira, The Poppers, Paulo Praça. Quinta-feira, Linda Martini e Vicious Five. Sexta-feira, Fever and the Ultimate Architects. Três Pistas, terceira série, na Antena 3. Antena 3, a rádio da nova música portuguesa. Olá, chamo-me Nuno Prata e editei o ano passado o meu primeiro disco a solo. O disco tem dois títulos possíveis. Um é Todos os Dias Fossem Estes e o outro título é Todos os Dias Fossem Outros. Foi produzido por mim e pelo Nicolas Tricot e é o segundo disco que a Turbina edita. Aqui no Três Pistas vou tocar três canções minhas e uma de Sérgio Godinho e vou ser acompanhado pelo Nico e também pelo António Sérgio. Decidi aproveitar esta oportunidade para tocar uma canção que não estivesse no disco e lembrei-me logo da Pergunta Estúpida, que é uma canção que tem uma relação íntima com a canção Nada É Tão Mau, que tem passado aqui na Antena 3. É uma canção que as duas foram escritas na mesma época e partilham as mesmas fontes de inspiração. Portanto, achei piada tocá-la aqui. Então, aqui fica uma pergunta estúpida. Esta pergunta é bastante estúpida, mas eu vou ter de a fazer. Não nos apaixonamos no fim daquele concerto, estávamos tão perto que até dava para rir. Contudo, por medo, falava apenas com o Pedro, já sem o ouvir, como se lhe explicasse o que me estava a acontecer. E nem me lembrei de te conhecer, nem sequer de perguntar o teu nome. E era tão fácil que até hoje eu me sinto estúpido e cada vez vai sendo pior. Passaram tantos acasos, tantos concertos, tantos outros momentos preciosos para saber se aquele início foi mesmo um início, se houve fogo de artifício ou se outra vez foi meu adolescente vício de inventar o amor em qualquer sorriso. Esse sorriso bonito em qualquer lugar. Esta pergunta é bastante estúpida, mas eu vou ter de a fazer. Passou já tanto tempo e não há nada a perder. Se for um não, não acredito, vai contra tudo o que sinto. Vai ser sim, porque eu não minto. Vai ser sim, tens só que confiar em mim. Para a versão, escolhi a canção Mudemos de Assunto, Sérgio Godinho. Depois de ter considerado várias hipóteses, foi desta canção que me consegui apropriar com mais naturalidade. Acima de tudo, porque começa com versos lapidares da minha adolescência, que são o andas aí a partir corações, como quem parte um baralho de cartas. Mudemos de assunto. Andas aí a partir corações, como quem parte um baralho de cartas. parti corações, como quem parte um baralho de cartas. Cartas de amor, escrevi-te tantas, às tantas aos poucos, às tantas aos poucos eu fui percebendo, às tantas eu lá fui tateando, às cegas eu lá fui conseguindo. Parandararandá, papararararararandá, papararararararandá, papararararararandá, e às cegas eu lá fui abrindo os olhos. Os teus olhos como espelhos partidos, quis inventar uma outra narrativa, até que um ai me chegou aos ouvidos, era só eu a vogar à deriva. E um animal sempre foge do fogo, mal eu gritei fogo, mal eu gritei água, que morro de sede, deixei-me encostada à parede, gritando livrai-me da sede. Parandararandá, paparararararararandá, paparararararararandá, paparararara, e o mar inteiro entrou em minha casa. Nos teus olhos inundados de mar, eu naveguei contra a minha vontade, mas deixa lá que este barco a viajar há de chegar à gara da sua cidade. E ao desembarque a terra será mais firme, e há quem afirme, há quem assegure, que é depois da vida que encontramos a paz prometida. Por mim marquei-lhe encontro na vida. Parandararandá, papararararararandá, papararararararandá, papararara, marquei-lhe encontro ao fim da tempestade. Tempestade, o que se teve em comum é aquilo que nos separa depois. E os barcos passam a ser um e um, onde uma vez quiseram quase ser dois. E a tempestade deixa o mar encrespado, por isso cuidado, mesmo muito cuidado, que é frágil o pano que veste as velas do desengano e nos empurra em novo oceano. Arandararandá, paparararararararandá, paparararararararandá, paparararara, frágil e resistente ao mesmo tempo. Mas isto é um canto e não um lamento, já disse o que sinto, agora façamos o ponto e mudemos de assunto. Sim, mudemos de assunto, mudemos de assunto, sim, mudemos de assunto. Mudemos, andas aí a partir corações, mas mudemos de assunto, sim, mudemos de assunto, mudemos de assunto, sim, mudemos de assunto. Pedi aos músicos que escolhessem para o Três Pistas uma canção, cada um. O António Sérgio escolheu Não Deixes Querer Fugir e o Nico escolheu a canção Porque Sim. A ideia aqui para o Não Deixes Querer Fugir, que é a próxima canção que vamos tocar, era que cada um dos músicos utilizasse no arranjo o seu instrumento de formação. No caso do António Sérgio, a marimba, e no caso do Nico, a flauta transversal. Vamos lá ver como é que isto ficou. Nós não temos de ser os melhores, para nós há lugar também. Aliás, há já tantos melhores que não sobra espaço para mais ninguém. Nós pomos os pés nas poças dos outros, à procura de um motivo que nos leve longe. E nas nossas costas embrulha tudo de sentido. Não deixes de querer fugir, porque saber fugir não é mau. Não deixes de querer fugir, porque saber fugir não é mau. Nós temos de saber fingir, porque saber fingir não é mau. Não deixes de querer fugir, porque saber fugir não é mau. Mas sem vocês o que é que eu faço? Eu não tive nunca nada meu. Preciso, mas não tenho agora tempo para pensar. Dê-me de volta os dias. Quero de volta os dias. Quero ter dias só meus. Quero ser eu o primeiro a dizer adeus. Não deixes de querer fugir, porque saber fugir não é mau. Não deixes de querer fugir, porque saber fugir não é mau. Nós temos de saber fingir, porque saber fingir não é mau. Não deixes de querer fugir, porque saber fugir não é mau. Não deixes de querer fugir, porque saber fugir não é mau. Não deixes de querer fugir, porque saber fugir não é mau. Nós temos de saber fingir, porque saber fingir não é mau. Não deixes de querer fugir, porque saber fugir não é mau. A última canção que vamos tocar é a canção Porque Sim. Foi uma canção que esteve quase para não entrar no disco, mas acabou por nos convencer. Para aqui usamos um arranjo do Nicô, uma ideia já que ele tinha para a canção, que é com caixa de ritmos e com flauta transversal. Esta é para ti porque sim. Cheguei a casa e senti, porque sinto o vento da mudança a dançar para mim. É que este vem de ti, porque sim. Este é para ti porque sim. Porque cheguei a casa e senti, já me sinto incapaz de crer no que vejo crescer na soma destes dias e dias e dias e dias. Dava-te tudo se tudo fosse para teu bem. Dava-te a vida se a tua vida pedisse um dia nosso. Dava-te, juro, o melhor do melhor do melhor de mim. Se eu não tivesse perdido ao perceber que a melhor parte de nós não nos obedece. Mas mesmo assim, esta é para ti porque sim. Porque cheguei a casa então vi que me sinto finalmente pronto a aceitar que até há coisas que são assim, só assim porque sim. Esta é para ti porque sim. Por ser para ti o riso que ri dentro de mim. Pobre ilusão, ainda assim vai resistindo dias e dias e dias e dias. Dava-te tudo se tudo fosse para se minha vida valesse um dia nosso. Dava-te, juro, o melhor do melhor. ti porque sim. Porque cheguei a casa e senti porque sinto o vento da mudança a dançar para mim. É que este vem de ti porque sim. Oh, este é para mim porque não para mim. Tu és só uma ideia, tu não és mesmo assim. Em qualquer um me encaixo se pensar porque sim. Ok, não minto mais, esta é para mim. Dava-te tudo se tudo fosse para meu bem. Dava-te a vida se a minha vida pedisse algo de nosso. Dava-te, juro, o melhor do melhor do melhor de mim. Se eu não tivesse deitado fora ao ver que a melhor parte. Três pistas, terceira série, hoje com dose tripla. Começamos com Nuno Prata, quatro canções, Pergunta Estúpida, Mudemos de Assunto, o original de Sérgio Godinho, depois Não Deixas de Querer Fugir e fecharam com Porque Sim, Nuno Prata, Nicola Tricô e António Sérgio.